Ligue agora, vai começar Gringues Gringues no ar. Se ligue agora, vai começar Rádio Gringues no ar. Gringues Gringues no ar. Satisfaction. acha que estar perto do caminho espiritual, você tem que ser sério e sisudo. Você está ficando louco. Eu nunca vi, isso que eu fico triste, um quadro e uma pintura de Jesus com os dentes de fora. Verdade. Não, não, não é verdade. É verdade. Você já viu o dente de Jesus? Não. Por quê? Você acha que Jesus não ria? Ah, tá bom. Um iluminado daquele. Buda riu a vida inteira. Buda riu, riu, riu, riu. Mas a gente não vê Jesus sorrindo. Buda era risonho, era iluminado. Existe um Buda no Japão chamado Hotei. Ele, quando se iluminou, ele nunca mais falou. Ele não conseguia falar. Ele só ria. A palestra dele, ele chegava e ria. E daí a pouco, todo mundo rindo. E rindo, rindo, rindo, rindo. O Budinha gordo do Japão. Porque tem Buda da Índia, tem Buda do Japão. O Hotei é o Budinha que tanto e tanto ria. Então, sorrir vai trazer, no mínimo, para perto de você, almas de luz, almas com alegria, almas que têm vontade de estar num ambiente tranquilo. Repara, quando o ambiente está leve de um trabalho, como tem sempre um contando uma piadinha legal, não tem sempre assim? Eu tenho um cunhado meu, Edson, que ela é uma graça, ele tem sempre uma piadinha legal e a gente está sério assim, ele conta, eu morro de rir. Ele manda no WhatsApp e eu falo, ah, bobagem, mas lá tô eu. Então, sorrir é um grande remédio. The crowd would sing. Now the old king's dead, along with the king. One minute I held the

Esse barulho é gostoso pra caramba, muito bom, adoro esse barulho. Tururum. I'm not trying to hide. Baby, don't you wanna? sempre assim. Quente, tô aqui perto de mim. Say goodbye, and I Não sei por que você disse adeus. Não sei. Guardei o beijo que você me deu. Aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar flores pra te encontrar. Will you say goodbye and I say hello? You say goodbye. Não entendi. Mas é muito bom. Não entendi, mas é muito bom. Dum, dum, dum. Ding, ding, dum, dum, dum. Dong, ding, ding, dong, dong, dong, ding. Jesus disse: vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo. O que ele quis dizer com isso? Gente, esse mundo é sofrido. Vocês vão estar por um tempo aí, calma. Outra coisa que eu acho fim da picada, quer ver? Quando a gente morre, botar lá no meu, sei lá, lápide, né? Sei lá, no meu lápide chama? Isso. Botar lá, descanse em paz. Ninguém vai descansar, nego. Não tem descanso. Você vai continuar, Paulinho. Não tem essa. Paulinho, descansa em paz. Coitado, descansar do quê, cara? A vida continua. Já que a vida continua, pega leve, faz uma estratégia. Olha, nessa terra eu quero ter uma boa casa, um bom carro, o que mais? Um bom salário, não quero passar necessidade, quero ser feliz na medida do possível e quero encontrar Deus, porque até agora eu tô correndo e o homem tá dentro de mim. Você vai correr a vida inteira, nego. Você é partícula divina. Olha que coisa gostosa. Que presente de Deus. Eu ser partícula de Deus. Ah, Xarupi, se hoje eu não tô afim, hein? Lógico, o povo sem cultura, O povo sem educação vai ser escravo deles. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Gringas. Rádio Gringas. Amanhã tem mais. Барыги, поехали, поехали, поехали, поехали, поехали. Какая отвратительная рожа. Я доцент. Редиска. Картошечка. Редиска. Сардинка, сосиска. Редиска. Посмотрите, нехороший человек. Работать по лекарству будешь. Вежливость – лучшее оружие вора. Девушка, девушка, а как вас зовут? Таня, а меня Федя. О, Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Место возле параши. Не будет. Электричество кончилось. Благодарю за внимание. Joguei a mão para o alto, bati na palma da mão, bati na palma da mão, bati na palma da mão,